Festa da firma, no Natal, no Ano Novo, Réveillon, aí vem janeirão, fevereirão e março, que é carnaval, viu? Pra você, uma quarta-feira perfeita e inesquecível pro bem sempre. A gente se encontra aqui amanhã, às 10 da manhã. Até lá! Sociedade, Jornada Esportiva Sociedade é emoção. Te contei, não! Tá na Sociedade, Tony! Opa! Tá no lugar bom, Magrini! Pois é, passando aqui para convidar a todos a acompanhar mais uma jornada dupla. Neste domingo, eu vou estar em Internacional e Vitória, ao lado de Marcelo Góes e Wilton Matos, a partir das 17h30. E no mesmo horário, tudo de Bahia e Criciúma. Você vem comigo e ao meu lado, os repórteres Marcos Valença e Manuel Messias, com Pedro Santosé nos comentários. Brenner Menezes no plantão e Vitor Tapioca no YouTube. É neste domingo, a partir das 17h30, Jornada Esportiva, aqui na Sociedade AM740. FM 102,5. Em nosso aplicativo Sociedade Play. E no canal oficial, Tony. YouTube. Oferecimento, loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Doce Minuto com a Damari. Hoje vamos compartilhar 3 dicas simples para aprimorar suas sobremesas com leite condensado Damari. Primeira dica: para deixar sua fruta ainda mais irresistível ou as suas frutas ainda mais irresistíveis, experimente regá-las com leite condensado Damari antes de servir. Isso vai dar um toque doce e cremoso e vai realçar o sabor natural das frutas. Segunda dica: que tal usar o leite condensado Damari para fazer um delicioso creme de confeiteiro? Basta misturá-lo com gemas de ovos e levar ao fogo baixo até engrossar. Depois, utilize para rechear bolos, tortas e eclés. E terceira dica: transforme o leite condensado em um molho de caramelo irresistível. Basta aquecê-lo em fogo baixo com um pouco de manteiga até obter uma consistência cremosa e dourada. Ideal para servir com sorvetes, pudins e panquecas. Doce Minuto com a Damari. Meu corre é dobrado, a gente vai atrás, fazer acontecer. Sempre sou capaz, no primeiro emprego, universidades, sempre criando oportunidades. Pra crescer, construir é a chave, transformar sonho em realidade. Nasci pra vencer, nasci pra brilhar, com mais futuro será de verdade. Não tem seca que me pare, não tem luta que eu não vença. É só ter minha chance, que eu faço a diferença. Os meus sonhos são gigantes, lutar é minha essência. Eu sou filho da Bahia, juventude é potência. Mudando fazendo a minha história, enxergo lá na frente que o futuro é agora. Criar o futuro, fazer o presente. Sou juntos, tamo junto, vamos em frente. Criar o futuro, fazer o presente. Sou juntos, tamo junto, vamos em frente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Saia do ponto do Buzu e chegue em ponto no rolê com a Ares Motos. Setembro é mês de ofertas na Ares Motos. Tempo perfeito para você ganhar as pistas de Honda Zero. Últimas unidades da B125 por R$18.290, com capacete e emplacamento grátis. E tem mais, aqui você parcela em até 21 vezes no cartão de crédito. Tá esperando o quê? Passe na loja mais próxima ou mande um WhatsApp para 71-4004-5051. Estamos esperando você. Ares Motos, essa é a Honda. A ITS Brasil tem a melhor internet, com planos empresariais que garantem estabilidade e segurança. É a conectividade que conduz bons negócios e impulsiona as empresas com a qualidade que torna rotinas, como reuniões virtuais e transferência de arquivos em processos sem ruídos de comunicação. A ITS Brasil possibilita que cada empresa atendida apresente o seu real propósito para o mercado, sem limites e sem fronteiras. Contrate agora a melhor internet do Brasil no itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800. A nossa Brasil Gás agora é Ultra Gás. Novo nome, mesma energia e o botijão azul é o mesmo. A qualidade, segurança e simpatia nem se fala. Tudo igual, tudo nosso. Agora é a nossa Ultra Gás que vai dar um ano de gás para ouvinte e sociedade. Vamos juntos, participe da promoção de um ano Ultra Gás no Show da Tarde. Vem com a sociedade, vamos energizar. Oferecimento Ultra Gás. Hoje as dicas de trânsito não vêm de mim, o locutor, mas de pessoas muito mais especiais. Oi, paiinho, não use o celular quando dirigir, tá? É muito perigoso, beijo, te amo. Opa, meu filho, ó, se beber, não pega no volante, não. Muitos acidentes acontecem assim. Um abraço. Amor, não precisa correr pra chegar, tá? O excesso de velocidade é a maior causa de mortes no trânsito. A paz no trânsito começa com você, mas não é só por você. Trans Salvador e Prefeitura de Salvador. Quartou! A Rádio Sociedade da Bahia te espera na Estação da Lapa nesta quarta-feira. O Show da Tarde vem com muita alegria, brindes e música boa com o ritmo da banda de Dengo e o arrocha da banda Dois Amores, agitando a estação mais animada da Bahia. Você não pode perder. Quartou na Lapa, nesta quarta, 25 de setembro, a partir das 16h, direto da Estação da Lapa. Realize seu sonho da casa própria. Siga arroba Bahia da Sorte, compre seu título e concorra a uma casa, mais R$50 mil só no quarto prêmio. Conexão Sociedade. Oferecimento Unifacemp, a medicina que você sempre sonhou em Santo Antônio de Jesus. Falar sobre uma condição cada vez mais frequente entre as nossas crianças, o autismo. Além de todos os desafios naturais, as pessoas autistas enfrentam as dificuldades de viver em uma cidade que não está preparada para atender suas necessidades. Vamos conhecer a história de Ana Cléia e seus filhos. Meu nome é Ana Cléia dos Santos, tenho 38 anos, sou mãe solo. Eu tenho dois filhos autistas, que é o Arthur, de 9 anos, e tem o Heitor, que é autista também, grau 1 de suporte. Atualmente, Arthur precisa de fonoaudiólogo, de psiquiatra, de neuro. Então aí começa a nossa saga, de chegar aos postos de saúde, à prefeitura bairro, para conseguir uma consulta com esse profissional. A prefeitura é tão covarde que me obriga a lutar sem me dar nenhuma arma. Nós apenas queremos que faça valer o nosso direito, o direito dos nossos filhos. Direito não é favor. Eu não vou parar de lutar. Não tem como não se comover com uma história dessa. Isso não é um caso isolado. Quantas famílias enfrentam diariamente essa luta em nossa Salvador? Ana Cléia, Geraldinho tem um recado para você. Você não está sozinha nesta luta, Ana Cléia. Sua história está sendo ouvida pela cidade inteira. E esta cidade há de fazer justiça a você e aos seus filhos. Conte com a nossa solidariedade. Conte com o nosso compromisso. Nós vamos ampliar a rede de assistência às pessoas com deficiência e autismo, criando mais 5 centros especializados de reabilitação em Salvador. Boa, Geraldinho! A gente acredita que Salvador vai viver dias melhores. Quem também tem um recado para os nossos ouvintes é Fábia Reis. Chegue mais, minha irmã. O direito à saúde é sagrado e o nosso compromisso também. Não podemos permitir que a população fique desassistida, os idosos, as crianças, você que enfrenta sofrimento psicológico, as pessoas com deficiência, as mães e os pais que possuem filhos com autismo. Salvador precisa acolher todas as pessoas. Geraldo vai criar 5 centros especializados para atendimento de pessoas com deficiência e autismo. Além disso, ele e Fábia vão contratar 300 novas equipes de saúde da família e construir 10 policlínicas em Salvador. Dessas completonas, com mais de 20 especialidades. Geraldo vai fazer! O programa de Bruno Reis disse que as filas dos postos de saúde não matam. Isso é uma crueldade. As filas adoecem. Tem que sair 4 horas da manhã pra ficar numa fila enorme dessa. As filas cegam. Hoje eu tô sem a perna e tô sem a visão. E até matam. Quantas pessoas já morreram pela falta de tratamento? Negar o sofrimento destas pessoas é uma covardia. Com saúde não se brinca, Bruno. Antes de escolher, é bom conhecer. Esse é Geraldo. Eu tenho um líder político, se chama Assemi Neto. Esse é Geraldo. Eu tenho um líder político chamado Jerônimo Rodrigues. Esse é Geraldo. Um abraço caloroso ao nosso presidente da República e ao meu amigo pessoal, Flávio Bolsonaro. Esse também é Geraldo. Meu líder político nacional se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, deu pra conhecer? Quem me conhece sabe que eu sou um homem do fio do bigode. Aquilo que falo, eu assumo. Começa agora o programa de Bruno Reis 44. 44. Tá no ar a rádio que tá no coração de Salvador, a Rádio 44. Não é pra menos, aqui a gente fala de trabalho de verdade e propostas pra Salvador seguir em frente. E só o prefeito que mais cumpriu promessas entre as maiores capitais pra garantir isso tudo. Chega mais, Bruno. Bruno Prefeito 44. E aí, como é que vocês estão? Um abraço para todo mundo ligado no nosso programa. A área da saúde é um grande desafio e não tem como negar. Salvador avançou muito nos últimos anos. E como avançou, viu? Antes de Neto Bruniana, Salvador só tinha uma UPA. Hoje são 17 UPAs e PAs. O hospital municipal não tinha nenhum. Daqui a pouco, Salvador tá ganhando o 4º hospital municipal. E tem também os multicentros, uma inovação que começou com Neto e continua com Bruniana. Fala mais dos multicentros pra gente, Bruno. Em 2013, quando o Neto assumiu a prefeitura, uma das maiores dificuldades das pessoas era de exames e consultas e de médicos especialistas. Foi daí que surgiu a ideia de construir os multicentros de saúde, que são grandes policlínicas com exames e consultas em um só lugar. Agora já são 5 multicentros da prefeitura em Salvador. E vem mais multicentros por aí, né? Claro, o trabalho pela saúde não para. O próximo multicentro já é em Pau da Lima e vem mais por aí. Rapaz, isso é importante demais, porque os multicentros são assim, policlínicas turbinadas. O próprio Ministério da Saúde vem orientando esse tipo de unidade por serem mais completas que as policlínicas. Rapaz, não fala essas coisas não, que multicentro é melhor que policlínica, porque senão vão começar a achar o quê? Que a gente só diz isso porque aqui é o programa de Bruno. Então não vamos falar mais nada, deixa que o povo mesmo fala. Multicentro é uma policlínica melhorada. Coisas que a policlínica não tem aqui no Multicentro de Saúde de Pirajaame tem. Hoje eu fui atendida pela oftalmologista, consegui fazer também ultrassonografia, minha avó já veio ser atendida, fez várias especialidades, cardiologia, fez mapa, ecocardiograma, Holter. Vim fazer um check-up geral do coração, que agora tá ótimo, tá quase que particular. Pra mim é nota 10. Só tenho a agradecer e que continue assim. Vai adiante, quem trabalha bem, ganha tudo. E é 44, é 44, vou de 44 e pilili. Atenção, atenção. Atenção, é o 44 passando na sua rua. Ô Nando, você tá escutando esse carro do ovo passando aqui? Oxe, não é o carro do ovo não, Val. É o carro do 44 com as melhores obras da cidade. Escuta aí. Venha conferir. Tem o novo Mané Bebê, Hospital Veterinário, Hospital do Homem e 9 restaurantes populares com comida de graça. 52, eu falei, 52 escolas e creches e uniforme completão, com 2 pares de tênis, mais de 3.000 encostas, geomantas e escadarias. São obras graúdas, obras selecionadas. É qualidade, é Bruno 44. E é 44, é 44, vou de 44 e pilililili. Aí quando a gente vê todo esse trabalho que Bruno já fez, dá uma vontade danada de apertar logo o 44 em pilililili. E quando a gente lembra do que vem por aí, a vontade de apertar o 44 em pilililili aumenta ainda mais. Fale não, Ótica Pública aperta o 44 em pilililili. Mais restaurantes populares aperta 44 em pilililili. Mais crédito com Crédito Salvador aperta 44 em pilililili. Novas escolas e creches, aperta daquele jeitão, 44 e pilililili. E pra comemorar tudo isso que a gente vai ganhar, sabe o que eu vou fazer? Escutar Silvano Salles no volume 44. Oxe, solta aí o mais novo sucesso de Silvano Salles, o cantor apaixonado pelo 44, a rocha. Salvador, Bruno Reis. Meu prefeito é o cara, é o povo que fala, não pode parar. Ele colou, tem valor. Gente da gente, ele sua camisa e vai continuar. Bora com Bruno, bora com Bruno, bora que bora que bora com Bruno. O Salvador, Bruno Reis. Meu prefeito é o cara, é o povo que fala, não pode parar. Ele colou, tem valor. É 44, é Bruno prefeito, não vamos parar. O trabalho não para. Agora é o povo. Agora é 50. Salvador nunca teve uma pessoa negra eleita pelo povo na prefeitura. Queremos escrever uma nova história para o nosso povo. A experiência nós temos. Temos também um plano de governo sólido e um time preparado para renovar a prefeitura de Salvador. Escreveremos uma nova história na nossa cidade quando o povo elegeu o primeiro prefeito negro para governar a nossa cidade. Vem pras redes conhecer melhor nossas propostas. Salvador é 50. A voz de Salvador. Rosa 50. Encerra neste momento a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9504/97. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5, AM 7,5, AM 7,5, 40 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Show da Tarde, um programa feito pra você, ligado no rádio, conectado na internet e no celular. Música de qualidade, informações do trânsito e as principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Vem com a gente, cola nas tardes mais completas e divertidas. Show da Tarde, de segunda a sábado, às 14h, com Mário Tito. Vote nos vereadores que estão com Bruno. Olá, gente linda. Olá, gente alegre. Sigo defendendo a implantação da UPA do Lobato. Conto com seu voto. Sullivan Santos, 12044. Pela inclusão dos jovens sem experiência e dos adultos acima de 50 anos no mercado de trabalho, 12344. Sangue novo para descascar esse abacaxi. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Com moderação. Atenção, se você ainda não trocou seu colchão, para tudo. Chegou a mega liquidação de fábrica Sonolife, o famoso colchão de massagem com preço pra lá de especial. Anota aí, 0800-286-5106. Adquira o famoso colchão de massagem para você relaxar e ter as melhores noites de sono da sua vida. Chega de rolar de um lado pro outro na cama. O colchão Sonolife vai te abraçar com seus 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão ajudar a alinhar sua coluna de maneira natural. Vou repetir para você anotar: 0800-286-5106 e aproveite a promoção. O colchão Sonolife é aprovado por médicos e especialistas e é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação e insônia. Então presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, a hora é agora. Chegou sua oportunidade de adquirir o seu colchão Sonolife por apenas R$50 de entrada. Isso mesmo, R$50. Não basta nas noites mal dormidas. Você merece ter mais qualidade de vida. Ligue grátis, 0800-286-5106. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e vão pagar apenas R$50 de entrada. O frete é grátis e é direto da fábrica. Mega liquidação de fábrica Sonolife. Seu colchão especial com massagens e várias tecnologias com preço de colchão comum. Aposentado, dona de casa e você que ganha um salário mínimo por mês, o Sonolife também é para você. Ligue grátis, 0800-286-5106. Publicidade 360. Tráfego pago. Omnichannel. Inteligência artificial. Ao longo de 43 anos, Andim Novo testemunhou a evolução da comunicação e sempre buscou o que há de mais contemporâneo em fazer publicidade sem perder a essência. A inteligência das pessoas que a constroem. Somos feitos de pessoas com emoções e experiências, contribuindo para o sucesso dos clientes. Inteligência e engenho. Grandes ideias feitas por gente de verdade. Conheça mais sobre a Engenho Novo em @engenhonovobr. Se ligue, Eletroblindados, há mais de 10 anos, tudo que você precisa tá ligado. Lâmpadas LED e neon, kits de cabo, disjuntores e relés, tubulações, tomadas, interruptores, se ligue, tá ligado. Baterias elétricas, linha doméstica e industriais, Eletroblindados. Anota o endereço aí, rapaz, se liga, tá ligado? Calçada e Dias Dávila. Meu corre é dobrado, a gente vai atrás, fazer acontecer, sei que sou capaz. Não tem seca que me pare, não tem luta que eu não vença, é só ter minha chance que eu faço a diferença. Mudando o presente, fazendo a minha história. Criar o futuro, fazer o presente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Se você tem paixão pelo seu negócio e precisa rodar na estrada, você também precisa de um gigante do tamanho do seu sonho. Venha visitar a Bravo Caminhões e conheça o Volkswagen Meteor, o extra pesado, que é um gigante na força, na capacidade, no conforto, com até 3 opções de cabine e um gigante na segurança, com vários itens de série. Volkswagen Meteor, pense gigante. Esperamos você. Ligue 71 99903 9600. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. ZYC357, FM 102,5 MHz. ZYH446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Esporte. Mais oferecimento. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Bravo Caminhões e Ônibus, sempre em movimento. Meio-dia 16. Esporte Mais. O mundo do esporte aqui na Sociedade. Esporte Mais. Salve, salve, meu povo, muito boa tarde, estamos no ar com o nosso Esporte Mais aqui na Rádio Sociedade da Bahia, chegando até você através da 102,5 FM da 740 AM. Nosso aplicativo. Baixe nosso aplicativo, Sociedade Play, para o ouvinte que não para. Do nosso portal. Acesse sociedadeonline.com. E, bom, Magrinho tá segurando o negócio aqui pra alguém ver, mas ninguém tá vendo porque a gente não tá no YouTube. Mas não é a mesma coisa. Não é. Ele tá mostrando pra ninguém. Porque por conta das eleições o nosso YouTube tá fora do ar, então a gente volta em breve. Então Magrini tá ali mostrando o negócio pra ninguém ver. tá? A gente pede desculpa, mas fazer o quê? Por exemplo, ontem eu tava de barba, hoje eu tô sem. Muda o quê? Nada. Nada. Nada. Que a galera vê. Muda nada. Porque na verdade eu não sei fuerte como o Joey pensava. É, ninguém. É por aí. Exatamente. Bom, mas você participa com a gente na nossa programação através de que WhatsApp, Genivaldo Novaes? WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Ó, oh, rapaz, no aplicativo a câmera tá boa. É, lá, então mostra aí, Magrinho. Oh, cadê a vinheta de Magrinho? Aqui, ó. Boa tarde, Magrinho. Boa tarde, Pedro. Que presente maravilhoso. Coisa linda, viu? Tá bonito mesmo. Do artesão WD Doni. Acabei de receber aqui na Rádio Sociedade. Muito bonito. Essa foto, eu e minha mãe. É... será eternizada, né, cara? Aqui numa visita na terra de Tony Silva. Quando eu fui a Pernambuco.